saída do DJ Wellington Franjinha. Segura, Fiel! DJ Wellington. DJ Wellington. DJ Wellington. DJ Wellington. A sua hora é agora! Wellington. Ser cabra macho pra domar esse animal. É ele, cabra macho, sim senhor. Ele que vem diversificando e qualificando esse espetáculo. Com ele o sistema é bruto, o laço é curto e a pegada é daquelas que pede replay. Esse é o DJ Wellington Franjinha. Wellington Franjinha. E agora vai tocar pra vocês! Epa! Pra começar bem gostoso, pra começar bem arretado. Grande abraço, valeu Zozinha, valeu Toninho. E a gente vai detonando, vamos começar aí o Arrasta Pé bem bacana. Pra galera curtir de montão, porque a nossa Luçosa já tá por aqui, viu? O Ciro de Nossa Senhora da Conceição. Logo o Ciro tava acompanhando. E queima de fogos aí com todo o apoio do nosso vereador. Vereador Galeno, vereador atuante, que está trabalhando firme e forte para manter a Vila de Americano. Assim, pai de Guão, como tá ficando, moleque? Vamos começar aí, ó! Arrasta chinela. Como é que é? Ela sentiu saudade, ela me ligou. Já. Ela sente saudade, ela quer voltar. E por telefone eu vi ela chorar. Ela chorou de amor. De que ela chorou? De que ela chorou? Ela chorou de amor, ela chorou. Parceiro Marquinhos, GDB também tá na área. Grande abraço no Franjinha. Comitiva Carroça Festa já chegou por aqui também. Rubindo Fronteira. Ela diz que sofreu, sofreu de solidão. E por telefone ela pediu perdão. E eu a perdoei pra não vê-la chorar. Quando a gente ama é lindo perdoar. Ela chorou de amor. De que ela chorou? De que ela chorou? Ela chorou de amor. Chega pra detonar. Só no forrozão, Lúcio CD gravando tudo. E por telefone ela se alô, inspetor Carlinho, bora ver, bora ver. Ela diz que vem. As luxuosas de Lúcio também estão na área. O Pedro Fronteira, a menina Vieira. A menina Vieira. A manhã aniversário do Franjinha. Ela chorou de amor. De que ela chorou? De que ela chorou? Ela chorou de amor. O Galeno tá na área também, acompanhado da sua namorada, do amigo Melo. Um abraço pra você, Melo. Em nome de NBET91.com, melhor site esportivo do Brasil. NBET91, o melhor site de apostas esportivas do Brasil. Patrocinando o Ali do Franjinha e o DJ Josias. Alô, Marquinhos da Transpan. Ela sente saudade, ela me ligou. Saudade, ela quer voltar. E por telefone. Rapaz, tocar em Vila Americana, só me lembro do Zilbá, viu? Ela chorou. Acabou aqui, vou tomar saideira por lá. De que ela chorou? Chego lá e abro logo o bar. Ela chorou de amor, ela chorou de amor. De que Zilbá, ela o melhor de Vila Americano. Ela chorou de amor.

uma fera se transforma simplesmente em paixão. Faz do inferno paraíso e do sorriso uma... Um pouquinho vou botar aquela sequência pra você dançar. Não te amestrua. Quando um grande amor se faz, de tudo a gente pensa ser. O Mickey acessou o homem das barreiras. Ele é motoqueiro fantasma. É uma... Abra aqui um grande abraço do Franjinha. Bora Falcão, bora Falcão! Seja sempre linda, como estrelas coloridas, sem espinhos nos caminhos do amor. Maravilha! Já já a música do Falcão que ele oferece a sua. Enlouquece o corpo de sua esposa. Alguém patroa, já já. Sonado sempre quando um grande amor se faz. A Cris das Fronteiras. A Prarinha, que atira. Cadê o velho, Cris? Mais uma pra ficar na sequência, vamos lá! Bonde do forró, arrebenta coração! Escolta, o Falcão canta pra ela, vai! Cada vez que eu te vejo, te desejo mais um pouco. Não consigo me livrar dessa paixão. O teu beijo me fascina, eu me pego quase louco. Só você pra me tirar da solidão. Luxuosa carroça da saudade. A lembrança dos teus beijos, o perfume do seu corpo, a essência, a razão do meu viver. Sinto falta do teu riso, teu abraço, meu abrigo. Tô morrendo de saudade de você. Eu te amo demais, não consigo parar de te querer. Você é tudo em meu mundo, nem sequer um segundo consigo te esquecer. Espera, Falcão! Eu te amo demais, Falcão Luiz Silva. O Falcão tava lá no Zilbar, meu. Foi dar o ar de sua graça. O melhor bar de Vila Americana, hein? Só falta você. A carroça da saudade. DJ Wellington Franjinha, a máquina humana, tocando pra você. Bora, morena, luxuosa. Olha o Clevinho, hein? A lembrança dos teus beijos, o perfume do seu corpo, a essência, a razão do meu viver. Sinto falta do teu riso. Aí, Ronaldão, galera, quer copo aqui? Tô morrendo de saudade de você. Aqui do ladinho, bora ver. Eu te amo demais. Já tem CD do Espetacular. Pode chegar aqui atrás da carroça com Lúcio CD. Tá funcionando só com Lúcio hoje. Nem sequer um segundo consigo te esquecer. Eu te amo demais, não consigo parar de te querer. Toda noite em meu quarto. Galera do Cavalo Branco, um abraço a vocês. Estamos aqui nessa festaço, Alex. Vamos detonando. Luxuosa carroça da saudade, a dona da noite, a dona do pedaço. Comando DJ Wellington Franjinha, o fenomenal da saudade. Você fica carente, eu te uso e te devolvo pro seu titular. Sei o jeito. tanto certo se meu coração fosse um pouco mais... Inspetor de Souza tá na área, um grande abraço. Grandalhão Duriel. Um abraço no Brasil. Um corpo que teoricamente tinha que ser apenas um objeto. O Wellington Franzinha comandando. Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante. Para Nivaldo! Para Cabeludo! Como é que faz? Como é que faz? Quando o amante quer ser algo mais. Quando o amante quer ser algo mais. Mais do que um ser que só faz amor selvagem. Quero te ver acordar sem maquiagem. Alanzinho, simplesmente romântico. Quando você chegou, me fazendo feliz, minha vida mudou. Meu parceiro JP, um abraço a você. Obrigada. Grande JP, tá na área. O nosso amigo também, Rose, o Ronaldo, a Bruna. A Dilza também tá na área. Tá aqui, Sony Boa. Foram tantos planos que a gente fez. Você me lembra agora o que eu faço com o seu amor. Eu quero ir com você. Não me deixe aqui sem o seu amor. Por favor, diga. Me perdoa, amor, se um dia eu errei. Eu quero ir com você. Então fica. Então fica. De andar na rua pra ninguém te olhar. Tinha que ter um aviso. A dançar o Arrocha! E aí, Vila Americano! Se apaixonar. Tenho dó de quem cair nessa armadilha sua. Teu beijo pega em mim, não larga. É assim que cê faz toda vez. Mal apaixone, já quer virar ex. E você chega. Chamar, me ganhou e não quer me levar pra sua vida. Você chegou e de repente me fez chamar. Me ganhou e não quer me levar pra sua vida. Banda MC, sucesso! Sabia, eu já queria, eu desejava. Só numa música. Sonhava. Tu é doido. Tanto, tanto um dia ter um amor como você. Alô, Pantera! Pra todo dia ter a sua companhia, outra metade. Saudade. O grito mais famoso nas aparelhagens é o grito do Pantera. Vamos lá! Vazia sem te amar. Se você pudesse um dia ser eu. Se você soubesse o que aconteceu. Depois que o destino cruzou seu caminho com o meu. Foi amor, pra mim foi amor. Te viu, se apaixonou e

Se liga aí no Curral do Diel. Camisas personalizadas, copos também. E você pode chegar lá no Curral do Diel. Tem muita coisa boa aí pra você adquirir, ficar como lembrança aqui em Vila Americana. Alô, meu vereador Galeno. Já tá na área, grande vereador Galeno. Um dos grandes atuantes que trabalha aqui em Vila Americana. Se você quer ver eu trair, meu bem, Nanani nem vem. Igual ela, só uma, igual você tem. Se você quer ver eu trair, meu bem, Nanani nem vem. Igual ela, só uma, igual você tem. Se você quer ver eu trair, meu bem, Nanani nem vem. Igual ela, só uma, igual você tem. Sereno Torinho, pode chegar aqui, atrás do comando, Sereno Josias também, com Lúcio Cedês. Pega o teu aqui, bora maluquinho, bora circular aí. E tá mandando esse olhinho, porque não vê que eu tenho compromisso. Meu status tá valendo o quê? Cê quer pôr meu namoro em risco, já teve a sua oportunidade, não aproveitou, vacilou. Nosso amor, agora tá pensando que é só dizer vem cá que eu vou. O Patrick Teixeira, o grande carioca também. Um abraço no Brasil, bora carioca! Uma igual você tem, sem você quer ver eu trair, meu bem. Nanani nem vem, igual ela, só uma igual você tem, sem você quer ver eu trair, meu bem. Nanani nem vem, igual ela, só uma igual você tem, sem você quer ver eu trair, meu bem. Meu parceiro Raul e a Josi também. Da RJ Multimarcas, um grande abraço do Franjinha. Tá por aqui, um abraço! Você está com a luxuosa Carroça da Saudade. A dona da noite. Bora lá! Vai, Falcão! Acontece que eu não vou me prejudicar, arriscando até perder o meu emprego. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também podia marcar outra hora, outro canto, outra data pra poder se enterrar. Você pode até nem achar decente minha ausência na missa de corpo presente. Se eu tivesse pelo menos tinha ido até mesmo a sua extrema unção. Mas você também podia marcar outra hora pra poder se enterrar. Mas você também. Seu amigo Arthur também tá na área. Arthur Dávila, o padrinho de casamento que deixou o noivo no altar, meu Deus do céu. Tá aqui na carroça. Essa porra, porém, fosse de manhã. Esse moleque é doido. Esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também. Inspetor Carlinhos, o Bradock de Vila Americano, aqui na Luxuosa. Grande abraço a você, Inspetor Carlinhos, tá de batalhagada, bora! Bora que a saudade tá rolando, quando tá comendo, o Franjinha vai tocando! Se essa porra, porém, fosse de manhã, eu iria a esse ato de piedade cristã. Mas devido ao aperreio do horário, eu também não fui me desistir. JP, o grande fiel de Santa Isabel, considerado da carroça. Bora, Marquinhos, GDB, também tá por ali no circuito, tá curtindo a saudade, tá ali, sala moral, Vila Americano, comitiva carroça, é festa já aqui no circuito também. Carroça da Saudade. O Wellington Franzinha comandando. Se foi, o sol começa a brilhar e eu sozinho aqui. Sempre a esperar você. Amigo Tio Vera. Vem, vem. Meu eterno gerente tá por aqui dando uma estalagada no bate-saiba em toca. Amanhã é um grande aniversário do Ed do Franginha. E ele sempre, todos os anos, está no apoio. Ele vai ter sushi, vai ter bolo. Vamos sortear a bicicleta, cestas básicas. O Josias junto comigo vai jogar dinheiro. Que coisa legal. Tudo me lembra você que não vem bem pra mim. Não me deixe triste assim. Vem bem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Lúcio Campos. Na cidade. Nosso amigo Alan Cavalcante, grande abraço pra você. A Tati também, o Raí, a Carol. Estão juntinho aqui na Luciosa e Vila Americana. Uma festa memorável pra ficar marcado na história. A noite se foi, o sol começa a brilhar. Eu sozinho aqui, sempre a esperar você. E não vem. Assim, vem, vem pra mim. Sem você minha vida é tão ruim. Liguei pra você, foi tudo em vão. Não ouvi sua voz. Tentei te esquecer, tudo me lembra você. E não vem, vem pra mim. Não me deixe. A menina tem Passat Moral aqui, viu gente? Até 7 da noite ninguém paga ingresso. O bagulho vai endoidar com o Passat e morar. Passat tem meu amigo Sassá. Vem, vem pra mim. Não me deixe triste assim. É dançando a saudade que você gosta. O Franginha vai detonando. Pitona Caceteiro. Me conta, me fala, me diz como está sua vida. Eu tento fazer de você mais feliz. Melo, o gogo boy da saudade. A felicidade ainda mora do lado daqui. Chega pra mim. Eu já não dos copos. Então chega aqui ao lado da carroça. Galera, quer copo aqui? Precisa ficar tão distante. O amor não se esquece assim. Chega pra mim e manda a tristeza ir embora. Eu quero te amar, já é hora. Preciso de você aqui. Cacabálvula Falcão 2 Silva. Me conta, me fala, me diz como está. Um abraço, a galera, tamo junto. Um grande abraço do Franginha. Seu amigo Jubileu também, da Estância Araújo. Olha o Shei. O Marquinho também. O filho do Dracolino. Começou por aqui. Certo. A felicidade ainda mora do lado daqui. Chega pra mim. Espetou de Souza apareceu. Sol que clareia o horizonte. Pois é, rapaz. Não precisa ficar tão distante. Um amor não se esquece assim. Yeah, yeah. Chega pra mim e manda a tristeza ir embora. Que eu quero te amar, já é hora. Preciso de você aqui. Oh, oh. Chega pra mim. Carroça da Saudade, o campeão de público no Pará. Bolinha da Estância Cena. E parecia me dar bola. No segundo vi que estava apaixonada. Não pude em nada pensar. Eu queria ser a sua namorada. Para ele poder me beijar. Quando descobri que era brincadeira, fui pra casa como eu chorei. Raulei e José, os empresários da RJ Multimarcas. Meu parceiro Chico Preto. Grande abraço pra você, grande Chico Preto. Amigo particular do Ali do Franginha. Sempre quando a gente chega aqui em Vila Americana, ele faz aquela recepção maravilhosa. Meu assessor, na verdade o assessor do Galeno. Já, cadê o abandona no altar? No segundo vi que estava apaixonada. Não pude em nada pensar. Eu queria ser a sua namorada. Para ele poder. Basta 0-0 aqui um tempão, rapaz. Quando descobri que era brincadeira, fui pra casa como eu chorei. Não quis nem saber da minha mamadeira. Ontem não. Alô, Nil Grandão, como é que é, garoto? Nil Grandão, ele comanda o burro preto de luxo. Deixou o maluquinho, então chega aqui com o Lúcio urgente. No telão, nossa agenda do mês de dezembro, viu, gente? Mas a você, New Sound, toda a sua equipe tá na área. E agora, amor, eu estou em suas mãos. É lindo, nós dois, faz feliz meu coração. Te amo, querido. Quem perdeu um telefone Samsung da cor vermelha, aqui com a moça aqui atrás, viu, gente? Tem que provar que é seu. Tá com senha e traz uma ponta. Nosso amigo Negão da Caçamba, nosso amigo Júnior lá do restaurante, juntinho com nosso amigo Nogueira. City. City sua, já. É isso aí. Como é que é? O Dieguinho, o Digão também, o Polegar, Vitinho, Rodrigo, Jéssica, a Thaís também. Leângela, já tá curtindo a carroça. Estou louco de amor, meu bem, só amo você. Eu não consigo pensar em mais ninguém. Abraço a família Vermelhão de Americano. Abraço pra vocês. Pedir nada também, pois tudo que eu quero eu encontro em você. Só em você, meu bem, meu amor. Galera da segunda também, nosso amigo Bastinho Pressão, Neto, as primeiras damas, Elane e a Glenda. GDB, um abraço. A Jundine com o Marquinhos da GDB, um abraço aí do Franjinha. também tá na área. Ela que vai ser vovó da coroa, hein, Jay? Pra Luca Neves, Nildon, Nito Predador. Sei que te magoei, eu sei que te fiz chorar. Prometo e te jurarei, com seu sentimento não vou mais brincar. Te peço mais uma chance pro meu erro consertar. O nosso amor não é só romance, você tem de novo que me aceitar. De Souza, o luxuoso de Santa Isabel. DJ Wellington Franginha, o DJ que você respeita. Chegando a vinheta do Jajá. Bilal também, o Patrick Teixeira. Patrick Teixeira hoje tá tudão, né? Prometo e te jurarei, com seu sentimento não vou mais brincar. Te peço mais uma chance pro meu erro consertar. O nosso amor não é só romance, você tem de novo. Bora, Júlio Show! O homem de Santa Isabel, bora lá, bora lá! Roça da Saudade. Desculpe, mas agora eu vou embora. Dona da Noite. Mas eu é bem melhor eu dar o fora. Tantas vezes por você chorei. Tentei, me iludir, me enganei. Isso aí, Clevinho, pra ela. Sei que ainda vou chorar. Toda a galera da família! Aí a família do bar do Pitiu! Hoje tá aqui só curtida a dona da noite! As minhas coisas eu já arrumei. Tudo que você me deu, quero agora devolver. Levando essas lembranças suas, aumenta o meu Ivanzinho também do Tauá, um abraço! DJ Wellington Franginha, o guardião da Caixa Preta, recordando só as músicas joias. Luxuosa Carroça da Saudade. Só na manhã é a Carroça da Saudade. Pitona Caceteiro. Desculpe, mas agora eu vou embora. Pra cá, Clevinho pra ali. O que vem é isso aí? Sem destino, chega de mim. PV. Bora curtir, bora dançar, Vila Americano. Nosso amigo Paquito, também o Léo. Dona Fabiene tá na área. Grande abraço do Ali do Franjinha. Tá todo mundo aqui curtindo a Luxuosa. Agora você tem a Luxuosa. Vem você também recordar conosco. Quando eu conheci você, juro que não pude esquecer. Era uma noite tão linda, eu me lembro ainda daquele seu olhar. Sorrindo estavas a me olhar. Será uma grande honra receber amanhã você me Davi Show no aniversário do Ali do Franjinha, DJ Júlio Show, né? Meu coração a palpitar. Pois é, essas coisas que se destacam me fez amar. Jardim Galeno também. Alô, Luciano da Didas. Quero te dizer que eu hoje sou bem mais feliz, porque eu encontrei você, meu grande amor. Quero te dizer que eu hoje sou bem mais feliz, porque eu encontrei você, meu grande amor. DJ Júnior Show, esse tem orgulho de ser isabelense. Olha aqui, a Paty também, juntinho com a Demi, agradecendo. Na verdade, ela quer agradecer o casal, né? Por estar presente juntinho. Grande abraço, pode crer, aqui na Luxuosa. Sorrindo estavas a me olhar, e tão feliz você me fez. Alô, Brandão! Meu coração a pau. Acabou, banhou, Henrique. Me fez amar mais uma vez. Bora, cabeludo! Quero te dizer que eu hoje sou bem mais feliz, porque eu encontrei você, meu grande. Mariane também, a doutora Karin, nosso amigo carioca. Quero te dizer que hoje Teixeira tá com tudo, né? Hoje sou bem mais feliz, porque eu encontrei você, meu grande amor. Carroça da Saudade, a dona da noite. A dona da noite chegou. Eu disse, dona da noite. No programa de hoje eu atendo com muito amor a cartinha romântica que uma ouvinte mandou, manchada pelo seu batom onde ela beijou, como se fosse na boca desse locutor. Se você estiver me ouvindo agora, ligue dizendo onde é que você mora. Sinceramente eu preciso conhecer essa ouvinte que tanto me faz sofrer. Parceiro Chico Preto, um grande abraço a você. Tá por aqui. Ele que é assessor do vereador Galeno, vereador atuante aqui de Vila Americana. Grande Chico Preto. Olha o carinho pra esse cara aí, ó. O homem lá do Zilbar. Ela disse que me ama tanto e eu não lhe conheço. As cartas que ela me manda não tem endereço. Você chamou minha atenção desde o começo. Acabe com esse mistério se não enlouqueço. Equipe Prisma! Prisma Bandido! O da Pratinha, de Americano. Alô, boi, São Lucas, Rodrigo, Jefferson. Tá todo mundo aqui. Você mora. Sinceramente, eu preciso conhecer essa ouvinte que tanto me faz sofrer. Alô, Michelzinho, como é que é, garoto? Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Senhorita Josi, ela apareceu na Luciana junto com o Raul. Quando estou perto de ti, minha vontade é de cantar. Diz pra ela aí, Clevinho. Eu te amo. Fala, mulher. Eu também te amo. Diz, Clevinho. Eu te quero. Eu também te quero. Tem que ver quem é essa mulher. Quem escolhe a melhor é você. Silva, Mar, José e Josiane. DJ Wellington Franginha. Nosso amor é tão imenso que nem mesmo o tempo pode apagar. Eu te amo e tu me amas, e que o nosso amor nunca vai ter fim. Cada dia que se passa, nosso amor aumenta sem poder. Quando estou perto de ti, minha vontade é de cantar. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Eu também te quero. Eu te amo. Eu também te amo. Eu te quero. Amigo Ray Costa, um grande abraço. Oficina RC, diretamente de Belém do Pará. Grande Ray Costa, um grande abraço a você. Alô, Fernando da Estrela Tu. Bora, garoto. Tá detonando, detonando, detonando. Sonhei com você, foi um sonho bom. A gente se amou, do princípio até o fim. Eu beijei você, eu lhe abracei. Você suspirou e se entregou pra mim. Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. Lucinete, retorno. Por aqui um grande abraço. Toda a rapaziada tá por aqui, só de boa. Não consigo mais. Vou sinal uma boa lanchonete, viu? Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto de mim. Minha vida já não tem valor. O meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você, volte por favor. Deixa eu agradecer aí a NBET91.com. Amanhã, no apoio total da gravação do DVD do Hélio do Brasília, vai ser na Via Show, viu, gente? Amanhã, Via Show! Eu beijei você. Eu vou aguardar o Júnior Show por lá. Você suspirou e se entregou pra mim. Te vira. Tudo se esvaiu quando eu acordei e não lhe encontrei. E triste eu então fiquei. Bora, Falcão, bora, Falcão! A saudade de você chegou. Não consigo mais viver assim. Eu preciso de você, amor, pra viver aqui junto. Taca a pálvula, Falcão dos Silva! O meu mundo já não tem mais cor. Quero ter você, volte por favor. A saudade de o